estou prestes a fazer por você. Loucuras de amor, uma nova canção. Eu nem sei bem o que sinto por você, mas sei que é forte aqui no coração. Estava escrito nas estrelas que onde eu ia te encontrar. Eu duvidei, me arrependi. O tempo passou, mas hoje eu aprendi. Yeah. O tempo passa, mas a vida continua. O destino cruzou minha vida com a sua. Olhando pra você eu posso perceber que o amor não mata, só ensina a viver. O tempo passa, mas a vida continua. O destino cruzou minha vida com a sua. Olhando pra você eu posso perceber que o amor não mata, só ensina a viver.